quantas noites eu passei fazendo planos no sofá, sonhando alto, desenhando que um dia eu ia alcançar. A vida bate, mas eu nunca deixei de lutar, porque sonhar é bom, mas realizar é que faz brilhar. Não foi sorte, foi suor. Cada passo, cada dor, me moldaram, me ensinaram a ser mais do que sonhador. Sonhar é bom, me dava força pra acordar, mas realizar, ah, isso é questão de orgulho. Ver tudo que eu quis, hoje posso tocar. Não foi presente, foi garra e barulho. Teve gente que duvidou, riu do meu ideal, mas quem planta fé, colhe bem no final. Hoje eu olho no espelho e sei quem eu sou, sou fruto da luta que nunca parou. Não foi sorte, foi suor, cada queda, cada amor, me fizeram mais forte, mas é certo do meu valor. Sonhar é bom, me dava força pra acordar, mas realizar, ah, isso é questão de orgulho. Ver tudo que eu quis, hoje posso tocar. Não foi presente, foi garra e barulho. Então não deixa ninguém apagar sua chama. O mundo é cruel, mas quem insiste mana. Segue firme, que a vida cobra atitude, e quem realiza escreve sua própria virtude. Sonhar é bom, mas o melhor é conquistar. Realizar é sentir o mundo no punho, ver o impossível se curvar. Porque pra quem corre atrás, vencer é questão de orgulho.